Nossa Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, e também definida como o seguinte: é uma lei que dispõe sobre tratamento de dados pessoais. Esses dois termos já estão em destaque porque eles são muito importantes. E desta vez, de forma muito gentil, a LGPD é uma lei que definiu esses termos muito bem também. Algo que é bacana tanto para a gente quanto para a banca na hora de elaborar uma questão. Mas vamos prosseguir antes de detalhar exatamente o que é tratamento e o que são dados pessoais. Inclusive nos meios digitais, então ela faz questão de destacar isso. Aliás, ela se fez necessária justamente pela proliferação da transmissão de dados em meios digitais. Aí aqui, ó, o tratamento por pessoa natural ou pessoa jurídica. Pessoa natural basicamente quer dizer alguém que nasceu, né, de direito público ou privado, ou seja, a lei ela já vai abrangendo todo mundo. Pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais da liberdade e da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. E aqui a definição. O que é um dado pessoal? Bem abrangente, né? Qualquer informação relacionada a uma pessoa natural. E é um conceito jurídico, né? O que é pessoa natural? É um conceito jurídico que significa basicamente um ser humano. Tratamento de dados. Você vai perceber que a lista é bem mais extensa do que isso, mas aqui já dá para a gente ter uma noção. O que é tratar um dado? Tratar um dado vai desde coletar esse dado, ou seja, desde obter esse dado, desde, por exemplo, ficar sabendo que a determinada pessoa pesa 65 quilos, tá? Então você obteve esse dado? Você coletou o dado. É um dado? É uma informação relacionada a uma pessoa natural? Sim, é. Portanto, a LGPD vai abranger essa operação. Utilização do dado, talvez, né, você utilize aquele dado para alguma finalidade. Processamento do dado, né, que envolve você realizar operações com esse dado, armazenamento e, por fim, a eliminação do dado, né, que é quando esse dado é apagado aí dos bancos de dados, ele é desarmazenado, entre aspas. Prosseguindo com conceitos importantes, tá? Tem vários na LGPD, mas de longe esses que você vai ver aqui são os mais importantes. Primeiro, dado sensível. As bancas têm adorado falar sobre isso aqui. O que é um dado sensível? Vai ser então um dado pessoal, tá? O dado sensível é um dado pessoal, ou seja, uma informação relacionada a uma pessoa natural, mas ela é especificamente a respeito de alguns temas, algumas peculiaridades, características da pessoa que a LGPD considerou como sensíveis. Você vai perceber que a LGPD vai determinar algumas regras mais rígidas para tratar dados sensíveis, ou seja, para coletar, para armazenar, para utilizar esses dados. E por fim, o que é origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Esses são os considerados dados sensíveis. Outro conceito importante aqui, o dado anonimizado. É um dado relativo ao titular que não pode ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. Então, anonimizar um dado significa você impossibilitar que esse dado seja relacionado a uma pessoa, seja identificado de quem aquele dado está tratando. Isso se torna bastante importante para que possam ser realizadas pesquisas, por exemplo, né, sem ferir o direito de privacidade das pessoas, porque aquele dado não vai estar vinculado com nenhuma pessoa específica. Quem é titular? Titular é como a gente chama a pessoa natural, ou seja, o ser humano, a quem se referem os dados pessoais que são objetos do tratamento. Então, um dado a respeito, sei lá, da minha. Deixa eu ver aqui se tem algum caso de dado sensível que eu tenho aqui, filiação, opinião política, convicção religiosa, sei lá, um dado a respeito da minha convicção religiosa. É um dado sensível cujo titular sou eu. Agentes de tratamento. O agente de tratamento é quem realiza o tratamento dos dados, ou seja, quem faz uma coleta, quem faz um armazenamento de um dado. E ele pode ser de dois tipos. Tem a figura do controlador, que é quem toma as decisões a respeito. Olha, vamos utilizar o dado dessa forma, vamos coletar dessa forma. E tem o operador, que é quem vai cumprir as ordens realizando o tratamento, portanto, de acordo com as orientações, com as decisões do controlador. Esses são importantes, tá? Os agentes de tratamento. E tem a anonimização, né? Que é tornar um dado anonimizado. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Fundamentos. O fundamento é o tipo de coisa que as bancas gostam de cobrar também. Né? Sempre que uma lei ou a própria Constituição Federal tem lá os seus fundamentos, né? E é o tipo de coisa que, olha, é difícil mesmo da gente decorar, mas faço novamente aquele apelo. Lê com atenção comigo, se for o caso, repete algumas vezes, para ir entrando ali, nem que seja no seu nível subconsciente. Um primeiro fundamento da LGPD é o respeito à privacidade. Então, tudo que tem a ver com a LGPD vai sempre buscar o respeito à privacidade, vai buscar também a autodeterminação informativa. Significa, assim, né, sempre que tem algo que eu acho que não está muito claro, eu coloquei a observação aqui embaixo, né? Então, só para você saber. A LGPD vai trazer expressamente o texto que está dentro do quadro, tá? O texto que está embaixo sou eu explicando o que é. O que é autodeterminação informativa significa que o titular tem o direito e o poder de decidir sobre seus dados e a forma como eles serão tratados. Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Explico também aqui, ó, o outro lado da moeda. Perceba. Isso deixa claro que o direito de proteção aos dados não é absoluto. Em alguns casos, as regras não vão se aplicar. A gente vai ver exemplos na própria LGPD. Em outras palavras, olha, você tem o direito de autodeterminar os seus dados, mas em alguns casos, a própria liberdade de expressão, de informação, comunicação de dados e opinião vai relativizar esse direito à sua privacidade. Sim, porque ela não é absoluta, tá? E nem a LGPD vai torná-la absoluta, como é com todos os bens e direitos, né? Previstos na Constituição. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, acho que não tem muito o que explicar aqui, né? Uma coisa é você utilizar os dados para uma finalidade legítima, mesmo sem a concordância, muitas vezes, da pessoa. Outra coisa, né? Você violar, perdão, a intimidade dela, a honra e a imagem. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, portanto, a LGPD, ela não vai buscar travar completamente as possibilidades de negócios mesmo que existem por meio do tratamento de dados. E aqui eu coloco, né, mais ainda como outro lado da moeda, alguns negócios dependem intensamente de dados, não devendo a proteção inviabilizar completamente esses negócios, né, ter um impacto econômico bastante negativo. A livre iniciativa, a livre concorrência e defesa do consumidor. O objetivo aqui é garantir que os dados não sejam usados como forma de impedir a concorrência, né? O Open Banking do Banco Central, né, aquele compartilhamento de dados, lembra? Pois é, faz todo sentido aqui, porque de certa forma ele estimula a concorrência. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, o exercício da cidadania. Beleza, esses são os fundamentos. Para complicar um pouquinho nossa vida, tem os princípios. Você vai perceber que os princípios são mais curtos, tá? São palavrinhas mais curtas, como por exemplo, finalidade, adequação, necessidade. Livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e, por fim, responsabilização e prestação de contas. Então, são princípios que norteiam também todo o tratamento de dados previsto pela LGPD. Aplicabilidade. Vamos lá. Onde é que as regras da LGPD? A gente nem falou ainda sobre as regras, a gente só definiu os conceitos, falamos dos fundamentos, dos princípios. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as regras, mas antes disso a gente precisa entender quando é que vão se aplicar as regras da LGPD a respeito de tratamento de dados. Ou seja, quando é que a forma que a LGPD define que os dados precisam ser tratados vai estar valendo? É bem amplo também. Em qualquer operação de tratamento, ou seja, coleta, lembra? Armazenamento, até mesmo a eliminação de dados, todo o tratamento de dados realizado por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, então bem amplo, né? Basicamente aqui qualquer pessoa, seja ela um ser humano, seja ela uma empresa ou até mesmo uma autarquia, um órgão, tá? Independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Peraí, professor, então quer dizer que a LGPD aqui do Brasil vale lá na Coreia do Norte? Vale lá nos Estados Unidos? A gente pode. Não, calma, não é assim, tá? A gente tem a territorialidade. território nacional, aqui um mapinha do Brasil para você entender, e claro, o desde que. Ou seja, vai ser qualquer operação realizada por essa galera aqui, independente do país de origem, etc., desde que realizada no território nacional, ou seja, uma coleta de dados realizada aqui no Rio Grande do Sul, vai se aplicar, tá? Ou então, com o objetivo de ofertar bens ou serviços no território nacional. Então, a operação é lá no, sei lá, foi no Uruguai, na Uruguai aqui mais ou menos. A coleta, o tratamento foi tudo feito lá no Uruguai, mas o objetivo é de ofertar um bem ou serviço aqui no território nacional. Vai contar? Vai contar, tá? Claro, né? A gente não vai ficar de olho ali na empresa uruguaia no momento que ela coleta, no momento que ela faz o tratamento dos dados. Mas no momento que ela vai vir ofertar o bem no Brasil, o bem, o serviço, o produto que quer que seja aqui no Brasil, aí sim ela vai ter que mostrar que os dados foram coletados, são armazenados, são tratados de acordo com a LGPD. Ou ainda, tá? Ou os dados tenham sido coletados no território brasileiro. Independentemente de ter sido coletado por uma empresa holandesa que vai ofertar um bem ou serviço na África do Sul, se foi coletado no território nacional, vai se aplicar a LGPD. Beleza, professor. E quando é que ela não se aplica? Quais são as exceções? Quando é realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Quando proveniente de fora do território nacional e que não seja objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objetivo de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados, dados pessoais adequados ao previsto nessa lei. Complicado, né? Um textão aqui que a gente precisa ler com calma e destacar o principal. Então, resumindo, se o dado vem de fora do território, ou seja, o dado vem de fora do Brasil, e o país do qual está vindo esse dado, ele já tem uma espécie de LGPD, ele já tem regras específicas para tratamento de dados, e além disso, não se enquadra em nenhuma dessas três situações que ele traz aqui, né? Uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros, ou comunicação para dados para agentes de tratamento brasileiro ou objetivo de transferência internacional com outro país diferente, né? E, claro, com uma sua própria LGPD, nesse caso não vai aplicar-se a nossa LGPD. Realizado para fins exclusivamente, aqui vai vir uma listinha, tá? Então, não vai precisar cumprir todas as regras da LGPD se for um dado tratado com fim exclusivamente jornalístico e artístico ou acadêmico. Ou realizado por pessoa de direito público, certo? Ou parcialmente sobre sua tutela, ou seja, se o tratamento for realizado por uma pessoa de direito público, pensar em, sei lá, um Ministério da Fazenda, né? O Ministério da Economia, como é o nome anterior, ou parcialmente sob sua tutela, ou seja, por uma pessoa de direito privado, mas um tratamento apenas parcial e sob tutela de uma pessoa de direito público. Se for relacionado à segurança pública, se for realizado à defesa nacional, se for realizado relacionado à segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, aqui crimes, contravenções e etc. Tratamento de dados pessoais na LGPD. Agora sim a gente vai ser bem abrangente e falar do que se trata mesmo. Primeiro, para tratar dados, tá? E não é nenhuma das exceções que a gente viu anteriormente. Qual é a regra? A regra é haver um consentimento expresso do titular. Então, em regra, precisa do consentimento do titular para coletar dados, né? Normalmente, quando a gente abre uma conta de e-mail, a gente já concorda com os termos, né? Lá dentro vai estar, olha, os seus dados serão coletados. Você concorda com isso? Nos termos da LGPD, beleza? Você concordou? É provavelmente sem ler, mas é com isso que você está concordando. Seus dados serão armazenados em tal lugar, seus dados serão compartilhados, né? Esse tipo de coisa que está nos termos de uso que a gente insiste em não ler, em errar ao não ler. Mas beleza, essa aí é a regra. Se o consentimento, tá, for em cima de um conteúdo enganoso ou abusivo, ou então sem transparência, sem clareza, quando não está claro com o que você está concordando, esse consentimento se torna nulo e, portanto, os dados não podem ser tratados. Mas beleza. Consentimento tem que ser por escrito, em uma cláusula destacada das demais, tá? Então ele precisa estar em destaque, precisa ser escrito. Não adianta a empresa que vai fazer a coleta dos dados ali, com os quais você está consentindo, jogar isso lá no meio de um textão, né? Não, tem que ser uma cláusula separada. Ou outro meio que demonstre a manifestação. Depois, cabe ao controlador, lembra que é o controlador? É o agente de tratamento de dados que toma as decisões, tá? Cabe a ele provar que houve o consentimento. Então, se você questionar, porventura, que determinada empresa está tratando seus dados sem o seu consentimento, o controlador tem que provar que esse consentimento ocorreu. Ele tem que provar que você consentiu com o tratamento de dados. Não cabe a você provar que não consentiu. Pegou? Então, a ideia é essa aí. Deve referir-se a finalidades determinadas, não pode ser genérico. Ah, por que que você vai tratar os dados dele? Ah, porque eu quero, vou tratar do jeito que eu quiser. Não pode, é preciso definir exatamente quais serão as finalidades. Autorizações genéricas, portanto, se tornam nulas e mais. Pode ser revogado a qualquer momento pelo titular. O que pode ser revogado? O consentimento, tá? A qualquer momento você pode falar: olha, eu não quero que você trate mais meus dados, não, tá? Eu estou revogando o consentimento que eu dei para tratamento dos meus dados. Por fim, ele é específico sempre, o consentimento é sempre específico em caso de compartilhamento. Então, uma coisa é você consentir um tratamento de dados, seja coleta, seja utilização, processamento. Se o agente de dados, o agente de tratamento, né, o controlador aqui, está pegando seus dados para compartilhar, tem que haver um consentimento específico para o compartilhamento. Entendeu? Então você vai dar um consentimento para ele coletar os dados, tratar, beleza, e outro consentimento específico para o compartilhamento dos dados lá com os parceiros dele, o que quer que seja, é o que define a LGPD. Depois, exceções. Quando é que não precisa do consentimento? Se for para cumprir uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador, né, o controlador dos dados, lembra? O agente de tratamento? Pois é, se ele tem uma obrigação qualquer legal, legalmente imposta, não é necessário consentimento. A administração pública, né, no caso de execução de políticas públicas, realização de estudos por órgão de pesquisa, e nesse caso, anonimização sempre que possível, execução de contrato ou procedimentos preliminares, exercício regular de direitos em processo, proteção da vida ou da incolumidade física. Então, é necessário um consentimento para alguém, sei lá, registrar lá a sua pressão, né? Alguém aferir sua pressão lá no. De repente você passa mal ali porque fica muito feliz que foi aprovado no concurso. Ele não vai precisar de um consentimento para coletar esses dados, tá? Porque estamos falando da proteção da vida. Tutela da saúde, né? Tem a ver também. Atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Proteção do crédito. E, por fim, dados tornados públicos pelo titular. Então, se você postou lá no seu Twitter, né, dados pessoais, você os tornou público e, portanto, não é necessário um consentimento, né, para eu ou qualquer outra pessoa ali salvar, tirar um print para depois tirar um sarro quando a previsão de que seu time seria campeão não se consolidar. Direitos do titular. O titular dos dados, de acordo com o LGPD, ele tem direito a acesso facilitado a informações sobre finalidade do tratamento de dados, forma e duração do tratamento observado os segredos comerciais e industrial. Identificação do controlador, então tem que estar muito claro quem é que vai afinal tratar os seus dados. Informação do contato do controlador. Informação acerca do uso compartilhado, lembra? Se for compartilhar os dados, além de ter um consentimento específico, o titular tem direito também a informações acerca disso. Responsabilidade dos agentes que realizarão o tratamento e, por fim, os direitos do titular, entre eles, né? Todos esses aqui, mas existem mais, tá? E é isso que a gente vai ver agora. A lista é muito grande, então não teve jeito, eu tive que dividir em duas partes aqui o esquema que a gente tinha. Quais são os direitos do titular? Primeiro, eu quero que você se concentre, deixa eu até mudar aqui, ó, pro apontador, né? Então se concentre aqui. Primeiro, tá? Os direitos do titular, primeiro, eles são exercidos mediante o requerimento expresso Então, o titular que quer exercer os seus direitos, ele faz um requerimento específico, pode ser ele mesmo ou um representante. Beleza. Tem mais uma coisa, calma. Esses direitos, eles são atendidos sem qualquer custo para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento. Beleza. E quais são esses direitos? A confirmação da existência de tratamento. Então, se você está desconfiado que determinado aplicativo que você baixou ali está compartilhando seus dados, você tem o direito de confirmar se está havendo esse tipo de tratamento ou não. Você quer saber exatamente quais dados a empresa tem a seu respeito? Você tem direito de obter isso também. Aí lá descobrir que ele sabe que site você acessa, por exemplo. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, né? Se um dado está incorreto, você tem direito também de solicitar a correção. Anonimização, bloqueio, eliminação de dados, se você considerar, né, que eles são desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade. Assim, a respeito da confirmação aqui do tratamento, né? Em formato simplificado, imediatamente, então, o controlador dos dados. Quem está tratando os dados tem que confirmar em formato simplificado imediatamente, ó, tô sim, né? Ou por meio de uma declaração completa que vai indicar todos os detalhes, a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observado os segredos comercial e industrial. E aí ele tem 15 dias úteis. Então, para a declaração completa, 15 dias úteis. Formato simplificado, olha, tô tratando sim seus dados, né? É, não terá tantos detalhes assim imediatamente. Beleza, tem direito de portabilidade de dados a outro fornecedor de serviço ou produto, né? E nesse caso não vai incluir dados que já tenham sido anonimizados, até porque não tem como voltar atrás. Revogar o consentimento, né? Eu já comentei isso, mas o titular de dados tem direito a qualquer momento de solicitar a revogação do consentimento. Pedir a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento, ou seja, o dado só foi tratado porque tinha o seu consentimento. Você tira o consentimento, você pode solicitar a eliminação desses dados. Informação das entidades com as quais o controlador realizou compartilhamento de dados, não, realizou o uso compartilhado. Informações sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências. Olha, então, se eu não concordar em compartilhar aí os meus dados ou fornecer um consentimento para que você trate os meus dados, quais são as consequências? Normalmente a consequência é que o produto ou serviço não poderá ser prestado, né? Então, se você baixou um aplicativo ali de e-mail e você fala, olha, eu não quero que trate meus dados, ele vai falar, então eu não tenho como te fornecer a conta de e-mail, né? Torna-se impossível. Normalmente é essa a consequência. Peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional ou organismos de defesa do consumidor, naturalmente, em caso de algum tipo de suspeita de irregularidade. Fiscalização. Bom, a LGPD trouxe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e foro no DF, no Distrito Federal. Essa ANPD, então, é quem vai zelar pela proteção dos dados pessoais. Ela vai fiscalizar e aplicar sanções. Ela vai apreciar petições. Promover conhecimento sobre proteção de dados pessoais. Ela vai promover e elaborar estudos, promover ações de cooperação. Se você está atento, já percebeu que eu estou pulando algumas. É uma lista bastante extensa, ela tem muitas atribuições. E claro, se você quiser, você pode ir lá na LGPD e ver todas elas. Eu estou destacando aqui o que eu considero mais importante e mais caível na prova. Então a gente pula do 1 para o 4 aqui, por exemplo, e está tudo bem. Editar regulamentos e procedimentos, implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para registro de reclamações. Então, sim, é possível registrar reclamações sobre tratamento de dados pessoais em desconformidade com a LGPD. Sanções. Quais são as sanções administrativas previstas aqui na LGPD? Advertência, e claro, você vai perceber que ela vai dar menos grave para mais grave, né, com indicação do prazo para adoção de medidas corretivas. Depois, uma multa de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil. No seu último exercício, excluídos tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração. Uma multa diária, observado o limite total a que se refere essa multa simples. Uma publicização da infração, né? Ou seja, é colocar ali no mural da vergonha. Olha, essa instituição, essa empresa aqui, ela está fazendo sacanagem com os seus clientes. Olha só, ela está descumprindo normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Por fim, o bloqueio dos dados pessoais, a que se refere a infração, né, até a sua regularização, pode ser muito grave para uma empresa, né, ela não poder utilizar os dados. Eliminação dos dados pessoais, a que se refere a infração. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a que se refere à infração também, nesse caso, pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período. Aqui a gente está falando do banco de dados inteiro, tá? Tanto os dados a que se referia à infração, que normalmente vai ser específico de uma pessoa, quanto todos os demais dados tratados naquele banco. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados, a que se refere à infração, pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. E aqui a gente está falando, olha, não é só o banco de dados, como o próprio exercício da atividade de tratamento, você não pode por 6 meses. Isso praticamente inviabiliza o negócio de muitas empresas. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.